próximo, Caio. E o número 05 da Trinidade de Radiocínio, como possível, se não se for. Oh, meu nome é Maraci, que é 78 anos em Maraci. O meu Maraci, que tem um tempo mais bom.

Vamos atender a segurança, vamos para o chat, está muito confusionado aí, tá? Sistema 0, vento 090 graus, 079.

1094, ação do estadio, cuidado com Thank you. Thank you. Agora a página está passando por 5 graus de sair de mim. para pequeños como el hotel. Autorizado, autorizado que foi pela direita, pista no 7, caminhão final. Para 2009. Ele pode passar 0 para 2009. Ele pode passar aqui com o comando de à esquerda na 3-0. 1-0 para 2-0.